nosso relacionamento. Sem querer eu olho nossas fotos, leio mensagens antigas. Desde que a gente terminou, eu sem querer me lembro todo dia. Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito. Relacionamento. Sem querer eu olho nossas fotos, leio mensagens antigas. Desde que a gente terminou, eu sem querer me lembro todo dia. Saudade é coisa de quem ama.